Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast. Aqui é Chikovski falando, seu idiota com acesso à internet preferido. Estamos aqui hoje na presença ilustre de Diogo Augusto Gomes. Uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática. Adido de Campo dos Goytacazes. Uma pessoa inoxidável. E também a presença de Vitor Guinho. Uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem porra nenhuma também. Pra gente falar aqui sobre um encontro de JP ou RPG, você conhece mais aí que tá nos ouvindo. É, estamos com dois objetivos, claro, bater papo na toa, pra não ganhar nada. Melhor coisa. Entreter você que está nos assistindo. Boa noite, senhores. Boa noite. E aí, como tá? E aí, pessoal, boa noite. Eu posso pedir música? Porque é a terceira seguida, A terceira você vai pedir a última música que vai tocar no final do episódio, a música é sua. Terceiro episódio do nosso cast consecutivo, pede música. Boa. Então, gente, como vocês ouviram no episódio passado, o Dag estava se referindo a uma iniciativa campista de divulgação do passatempo na cidade dele, que é o COCAR, o Coletivo Campista de RPG. Estamos aqui hoje com um dos cofundadores, o Vitor Guimo, para falar da experiência de como é todo o certame que envolve essa empreitada de fazer eventos fora do eixo das capitais Brasil afora. Já é complicado já fazer fora de Rio, São Paulo, quiçá fora desses polos de pessoas. Então, vamos lá. Da onde surgiu, Guimo, a ideia de fazer o COCAR, de fazer encontro de JP? Pode falar RPG. Eu falo, mano, ninguém é obrigado a falar igual a mim. É, de fazer encontro de JP pra galera de Campos jogar junto. Cara, então, o COCAR, ele surge num encontro de... meio que casaram ideias do Gabriel, que é um dos fundadores, com a minha ideia e de mais algumas pessoas que faziam parte, assim, do COCAR na sua formação original lá em abril de 2019. E basicamente era, a gente vinha de uma história parecida, que é, a gente é do final dos anos 80, né, 87, 88, e a gente passou pelo mesmo processo, assim, de jogar RPG, basicamente. Jogar na escola, de se identificar com outras pessoas. Às vezes essas pessoas que jogavam RPG eram mais velhas e acolhiam a gente. Eu lembro claramente de estar na escola, estudava numa escola católica, de entrar na biblioteca da escola e ver a galera mais velha lá jogando uma parada e se divertindo, assim, jogando dados diferentes. E aí eu falei, o que tá acontecendo, né? Então essa história meio que se repete com as outras pessoas. Então a gente passou por aquela proibição na escola, porque o RPG não era coisa de Deus, que era coisa do demônio, que matava gente. Então é todos esses preconceitos que o RPG ainda carrega, muito dessa época, vem e fez com que as nossas ideias se juntassem. Quando criança e quando adolescente a gente jogava RPG, e chegou um momento que isso se rompeu. Ficamos anos sem jogar, e aí, de repente, houve esse encontro novamente, e a gente falou assim, cara, essa experiência que a gente está tendo aqui, e aí foi completamente voltado para dar oportunidade para que outras pessoas pudessem jogar RPG também, ponto. Era a gente ter pessoal para jogar RPG e dar oportunidade para que outras pessoas pudessem jogar. O RPG já foi muito um hobby muito caro, muito mais caro do que é hoje, e pouco acessível, muito material só era lançado lá fora. Eu me lembro claramente de pegar um livro de um amigo meu, que era D&D, um livro de monstros. Eu falei, isso aqui é lindo, eu quero ter isso aqui. E aí eu pedi pra minha mãe, me dá um dinheirinho aí. Eu lembro da minha mãe assinando um cheque, eu levei no Xerox pra tirar cópia daquele livro de monstros, de D&D. Então, assim, era um hobby caro, continua sendo, mas o objetivo do Cocar é fazer com que o RPG seja um hobby acessível para as pessoas, para que as pessoas possam se conhecer, possam conhecer esse hobby que a gente gosta bastante, tem a oportunidade de conhecer sistemas diferentes, porque isso que é o barato do Cocar, são vários sistemas. Por incrível que pareça, Dungeons & Dragons nunca entrou num evento nosso de encontros que a gente realiza no museu. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas a parada não é nem uma origem a Dungeons & Dragons, muito pelo contrário. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Já fizemos sim um evento que foi exclusivo. O Diogo não gosta. Já fizemos um evento, recebemos um convite exclusivo para fazermos mesas de RPG pro lançamento do Honra Entre Ladrões. O lançamento do filme, que foi lá no shopping. Foi a única vez que a gente levou Dungeons & Dragons. Ah, Honra Entre Ladrões. É o filme. Honra Entre Rebeldes. Traduziram assim. Verdade. Meu Deus do céu. A gente te interrompeu um pouquinho. Aham. Dag, como é que você entrou nessa parada? Eu sei que tu é campista também, mas Campos dos Goytacazes não é um lugar pequeno. Não é um lugar pequeno. Tudo bem que pode ter até pouca coisa para fazer na cidade, mas eu duvido muito que seja esse o motivo. Eu calculo que vocês tenham contatos em comum. Como é que foi essa história da sua ligação com o Cocar? Então, foi mais ou menos o que o Vitor falou. Eu também jogava RPG quando eu era mais novo, na faculdade, lá para 2000 e pouco, 2005. Aí parei, porque era muito difícil tanto adquirir os livros quanto achar gente para jogar. E assim, todo mundo aqui sabe, né, que o RPG é uma parada que demanda muito tempo. E aí, pô, ainda mais você vai ficando mais velho, é difícil você achar uma galera disposta a disponibilizar 4, 5 horas semanalmente, quinzenalmente, para jogar. E aí eu fui me frustrando, porque eu ainda sou uma pessoa meio psicótica, mas eu era pior quando eu era mais novo. E eu ficava assim, tipo... Não é esse o termo. Mas eu era uma pessoa meio, assim, muito hiperfocada, hiperfocada como quando eu tenho um hobby. E aí eu ficava muito mal, assim, a galera faltar porque eu me preparava demais, aí eu larguei de mão. Passaram-se anos. Eu fui voltar a jogar em 2021, um pouco antes da pandemia, meses antes da pandemia. E aí eu já tinha visto algumas postagens do Vitor, porque a gente já se conhecia de outros carnavais, mas apesar de a gente não era assim, próximo, não conversava, não andava junto, essas coisas assim, mas via de vez em quando nas postagens, mas eu já não estava muito animado. Aí veio a pandemia, fiquei naquela coisa de jogar online. Estava de saco cheio de ficar na frente do computador, não aguentava mais olhar para a tela de um computador. Eu falei, bicho, eu preciso de gente. Eu preciso me conectar com os seres humanos de novo. Eu não aguento mais essa máquina aqui do meu lado. Isso e depois da pandemia. Depois da pandemia, que foi, assim... depois o Vitor vai explicar as cronologias, mas o Cocá tinha tido um hiato, né? De um período, ele voltou com esse evento no museu. Aí eu fui no segundo, todo travado, assim, meu Deus. Aí eu fiquei olhando a galera, eu já cheguei um pouco tarde, as mesas já tinham começado, eu fiquei conversando com um dos integrantes do Cocá. E ficamos trocando ideia, e o cara animou e fez uma mesa. A gente jogou Savage Worlds ali e tal, e eu animei. Aí eu falei, aí eu falei com o Vitor depois, assim, pô, cara, massa demais o evento, queria saber o que eu faço pra mestrar, narrar as aventuras ali. Aí a gente entrou em contato e o resto é tamo aí, né, agora. Eu notei pelo relato que a ideia, ela começou numa data que foi meio complicada para fazer com que o evento tivesse uma projeção assim duradoura, uma projeção quantitativa, né? Porque você começou em 2019, aí 2020, pandemia, 2021, 2022... E só 2023 agora que voltou com segurança para poder fazer esse tipo de coisa com as pessoas. Esse ato de 3 anos, o quão fodido foi para a promoção e execução dos intentos do COCAR, Guimo? Cara, exatamente assim. O COCAR surgiu em 2019, e aí, eu não sei se você já teve alguma experiência com o coletivo, mas manter qualquer tipo de exercício, tarefa, ou trabalho que demanda um esforço coletivo é muito difícil. É muito difícil as pessoas interiorizarem o que significa coletivo, onde todo mundo coloca a mão na massa. Aquilo pertence a todo mundo. E no início, quando o COCAR surgiu, porra, era reuniões cheias, sabe? A galera chegava junto, dava ideias, porque a gente tava meio perdido sobre o que a gente queria fazer. O que a gente queria era jogar RPG e como fazer isso funcionar. Então foi um período onde a gente fazia reuniões, tentava se estruturar, tentava se organizar, vamos registrar, vamos virar uma pessoa jurídica, como que isso funciona. E ao mesmo tempo a gente ia... Vamos fazer, sabe, uma cooperativa. É, vai virar uma cooperativa, vamos registrar, como que isso funciona, vamos colocar presidente... Teatro, uma porrada... Tem uma porrada de coisa. Eu tava vendo aí pra criar também. Pois é, então, aí foi um período, 2019 foi basicamente um período que isso acontecia. E cara, é um pilar que a gente traz sempre, e isso nunca mudou, mesmo com o hiato, mesmo com pandemia e tal, que é o COCAR, ele tem como pilar levar RPG de graça para todos, RPG sem distinção, que seja um ambiente acolhedor, que seja um ambiente de tolerância, sem preconceito. Então a gente tem alguns pilares que todo narrador que chega precisa respeitar para poder fazer parte. Pô, isso é a base da sociedade, mas às vezes é bom a gente falar, porque às vezes a pessoa não entende, então a gente não quer pessoas tóxicas. Você pode botar na porta do evento aqui, a gente só aceita a gente. Também pode botar assim. A gente precisa expressar. Isso, até porque, como se trata de um jogo de fantasia, no geral, algumas pessoas podem ter essa falsa impressão que na fantasia vale tudo. E não é. Não existe isso. Não vale não tudo. Não existe. Tem gente que acha que vale tudo na internet. Acha que é fantasia, né? Aí não você vê o Leonardo DiCaprio daquele... Não tem aquele filme do... aquele filme do Quentin Tarantino, que o Leonardo DiCaprio é escravocrata? O Django Livre. Aí não tem aquela cena dele bebendo chá e rindo pra caramba? Então, só que imagina ele com crachá da BIM. Esse cara rindo do cara que acha que a internet pode qualquer coisa. Então, aí, cara, a gente. 2019 foi um ano em que o COCAR tava tentando se entender como um ente. E aí a gente anunciava mesas de RPG no nosso Instagram. Aí as pessoas sempre tinham gente, cara. Sempre tinha gente anunciando, tinha gente jogando. E chegou um momento. E a gente estava se estruturando. Chegou em um momento que em 2020, início de 2020, a gente falou assim: aqui em Campos tem um shopping, que é o maior shopping da cidade, que é o Boulevard, a rede Boulevard. E eles tinham um espaço, e eles têm ainda um espaço para o xadrez. Tem uma loja no shopping para o xadrez. Olha que legal! E o xadrez existe há anos, cara, aqui na cidade, esse clube de xadrez. E eu sempre tomava ele como uma referência, de falar assim: pô, o COCAR podia chegar aí. E assim, é uma parada super organizada, assim, eu não sei jogar xadrez, nem curto muito, mas eu invejo no bom sentido o trabalho que eles fazem, e me inspiro, na verdade, a palavra é essa. E aí eu falei assim, cara, se o xadrez tem, por que o RPG não? Vou em busca da humilhação, levei a ideia de fazer um projeto, falei, pessoal, vamos fazer um projeto... para levar uma salinha, eu quero uma salinha no shopping, porque é o maior shopping, a gente vai ter visibilidade, eu quero que as pessoas... Dá só uma mesa, eu só quero uma mesa, no meio da praça de alimentação. Não precisa uma cadeira. Toalha. Então, aí, cara, fizemos o projeto, eu sou designer gráfico. Eu sou designer e designer é rei. Então eu aproveitei disso, fiz um trabalho, uma apresentação bonitinha. Cara, a gente levou, falamos com o pessoal do marketing de lá, a gente narrou uma mesa assim, no improviso muito rápido para aquele pessoal. Eles amaram ao ponto de dar pra gente uma loja gigante no centro do shopping. E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, cara. É data de quando foi dito, pode usar a lojinha. Aí você fala pra mim, qual é a data que foi dito isso? Então, início de 2020. E se eu te falar que no dia que a gente ia assinar o contrato, a gente já estava com documentação para assinar o contrato de, né, tipo uma simulação de locação do espaço, lockdown. Errou feio, errou rude. Lockdown, cara, no dia. Para você que não entendeu o relato do Guinho, isso acontece quando você tira 4 vezes 25 no bala, no sistema que eu tô fazendo. Ninguém conhece, mas foda-se, eu tenho que fazer a referência. Então, Guimo, era essa pegada. Porque se você pegar qualquer evento, escalonando, tá? Evento municipal. Se você pegar primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, no terceiro já tá todo mundo sabendo do evento, entendeu? No quarto ano, geralmente é quando lota. E no quinto é pra, porra, dedo no cu e gritaria, entendeu? Quando a galera é organizada e faz a parada direitinho, faz o feijão com arroz de rede social, organização de evento, contato com a editora, aquela coisa toda que a gente já sabe, a partir do momento que vai escalonando, no quinto ano do evento, o evento já é pica de referência e já vai ter outros girando ao redor dele. O que aconteceu com o Cocar, esse ato de fuder de 3 anos da pandemia, faz a curva de conhecimento, interesse e sucesso do evento cair vertiginosamente para um hiato de 3 anos e começar a subir só agora. Exato. Então, depois do retorno da pandemia, você que tem o conhecimento todo desses dados, dos parece que dois ou três eventos, né, que vocês organizam, é o museu... Então... Mensalmente, a gente tem um evento do Encontro no Museu. Ele é sempre no último sábado do mês. Esse é o que a gente vem mantendo regularmente. Ano que vem tem uns planos de muita coisa, mas esse ano a gente realizou outras coisas também. Por isso que eu considero que esse ano, 2023, na verdade, podemos considerar que foi o primeiro ano do Cocar. Primeiro ano do Cocar que a gente começou a ver, tipo, é isso, tá funcionando. Sim, eu coaduno da sua opinião. Porque na pandemia foi um baque muito grande, aí vocês vão lembrar que a gente achava que não ia ter amanhã, ia ser fallout, né? Acabou, vai ser isso aqui pra sempre e tal. Foi uma época, inclusive, curiosamente, o RPG... Você vê a idade do sujeito pela referência que ele usa. Ele falou fallout, eu pensei Madrugada dos Mortos. Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Pode crer, mas é mais no sentido de ser, não tem nada, acabou, é fim do mundo mesmo, assim. Não ia ter nem zumbi. Não tem zumbi. Claro que tinha, pô, você não lembra do Ângelo Morse falando? Meu irmão, tô ligado, sério, tem que ligar pra Itália pra saber se aconteceu isso com os velhos de lá, porque os velhos daqui parece que estão ouvindo algum zumbido, algum chamado, sei lá, encantador de velho, que estão tudo indo pra rua, cara. Fui pra rua agora rapidinho buscar uma parada na portaria e só tinha velho na rua, sou mercado cheio de velho, meu irmão. Eu não sei se eles estão aproveitando que a rua tá vazia e eles podem andar mais devagarinho sem ninguém perturbar, né? Eu não sei se eles marcaram encontro, eu não sei o que é que tá rolando. Eu não sei se é um grande bingo, se é refilmagem de Cocum. Eu não sei, meu irmão. Eu sei que a rua está... The Walking Velho. Fiquei com medo de um velho me morder e eu virar velho. Beijo, Ângelo Mostre. Te amo, cara. Adoro o seu trabalho. Obrigado. Esse vídeo. Muito bom. Ângelo Mostre. Recomendo a todos. Quer um conteúdo de qualidade para te fazer rir todo dia? Ângelo Mostre. Então, Beijo, Ângelo Mostre. Essa parada do ano 1, do Cocar ano 1, ela é matematicamente... É palpável, é material histórico de dialética, eu diria, né? Porque você começou e deu aquele tropeção por influências externas que interromperam a boa continuidade do trabalho e a ascensão do mesmo e a expansão do mesmo para atingir não só Campos dos Goytacazes, mas a região toda no entorno, que também é deficitária desse tipo de entretenimento. É. Então, nesse ano 1, você já viu um retorno assim de a ponto do cara da cidade vizinha? Você me desculpa, eu não conheço tão bem a geografia. Eu só conheço Itaperuna, que é 6 horas de distância. É vizinho. É 6 horas de distância daí. De ônibus, 1001, torando no 90 por hora. Então, é longe. Eu só conheço muito... É mais longe, mas daqui para Itaperuna é uma hora e meia. É pertinho, é por aí, pertinho. É bem perto. É. Perto. Ah, não é 6 horas, não. É não, aqui pouquinho. É perto. Inclusive, a gente já fez, participou de evento em Itaperuna. Uma hora e meia. É, não. O Cocá já participou de evento em Itaperuna e foi incrível. Pô, era isso que eu queria perguntar. Cocá, já importou seus talentos para fora de Campos dos Goytacazes e também arrebanhou munícipes vizinhos para os seus eventos campistas? Sim, isso já aconteceu, isso acontece e isso é um plano nosso também. A gente quer... de dominação. Doido, de dominação, mas só que é muito doido que a gente não ganhe dinheiro com isso, cara. A gente é muito mas maluco. É, cara. A gente só tem o prazer de reunir essa galera, de levar o RPG para as pessoas, conhecer as pessoas e fazer com que as pessoas conheçam o RPG também, porque a gente acha que é muito foda, é um hobby muito foda. Então a gente já participou de evento em Itaperuna, foi incrível. A gente está aberto aí a outras cidades aqui no entorno e a gente quer ser uma referência, sim, no interior do estado. A gente quer ser uma referência no Norte Fluminense e a gente quer ser uma referência no estado, quiçá no país, como um exemplo de coletivo, para a gente ter esse papo aqui de como funciona o coletivo, como a gente pode ajudar que isso aconteça em outros lugares no país. E a gente tem aqui cidades próximas, como São João da Barra, por exemplo, que fica meia hora daqui, 40 minutos, é uma região praiana, assim, e vem para cá jogar, cara. Vem para cá jogar, e é incrível. O que me trouxe pro hobby, eu já devo ter falado aqui, Guimo tá chegando aqui agora, o que me trouxe pro hobby foi a possibilidade de ser um personagem de gibi, ser um super-herói. Porque eu era fã de gibi, eu curtia gibi. No segundo bimestre de 1995, em São Gonçalo, Colégio Odete Sampaio, meu vizinho da rua de cima, que ia comigo de ônibus para a escola, jogando com outra galera, animadão. Não, porque aí eu vou. Eu falei, eu vou? Opa. Não, eu vou e salvo a mocinha, eu pego ela no pulo. Não, mas aí, porra, qual velocidade você vai? Você vai rasgar a mulher no meio, pô. E não sei o que, não sei o que lá. Não, não, eu vou devagar, eu vou na caída dela e vou reduzindo a velocidade. Eu falei, entrei, por que vocês estão jogando aí? A gente tá jogando, vocês estão jogando com super-herói? É, e eu posso jogar? Aí o maluco falou, ó, agora não, porque a gente já tá adiantado. Mas na próxima você joga sim. Você faz uma ficha pra ele, Rafael? Aí Rafael, não, eu faço, tranquilo. E foi assim que começou a brincadeira. Eu cheguei no passatempo porque o passatempo me trouxe a possibilidade de um outro gosto meu, só que interativo. Eu não estava mais passivo vendo o gibi. Porra, eu era o protagonista da história, eu que fazia o que acontecia, entendeu? Por que eu não dou uns tapas no vilão? Vou dar uns tapas no vilão, joga ele na cadeia. Ah, prova, depois a gente vê. Eu vi ele falar, mas é você contra ele falando. Bate primeiro e pergunta depois. Não. Não, não era nem a coisa do Batman, não. Era, pô, pegar Alex Luthor, dono da Lex Corp, e jogar na cadeia. Entendeu? Então, isso que me trouxe pro hobby. E eu exalto, faço questão de exaltar isso. Esse meu amigo, ele tinha esquecido que ele tinha me trago pro passatempo. Eu faço transmissão, ele curte mais um videogame. Ele abstraiu do RPG. Ele curte videogame, faz transmissão de videogame, joga videogame com os filhos, com os netos, né? Porque ele teve uma vida social que eu não tive, que é casar, ter filhos. Né? Infelizmente, eu não soube fazer isso na minha vida. Mas ele tá em outra seara, mas eu botei uma publicação e ele falou, caralho, é mesmo, eu que te trouxe pra parada. E, porra, essa energia de você, além de uma situação, né, de um momento que é muito específico para cada um, você chegar, botar uma mesa inteira de pessoas com a mesma história, falando, eu comecei a jogar com fulano, com Beltrano e com Ciclano. Aí a gente começou a jogar junto, porque a gente era mesa de iniciante, quem mestrou foi fulano, lá no evento do Cocar, lá do Gui, lá de 2019, quando começou o primeiro. Isso vai ficar... Cara, eu tenho 43 anos, essa história foi em 1995, como eu disse aqui. Eu não esqueço. E você, você não esqueceu, né, cara? Não, porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente se apega a ela. Sim. Entendeu? Eu não lembro em 97 quando que eu joguei Magic The Gathering. Porque eu achei aquilo uma merda. Eu joguei e falei, pô, eu ganhei a primeira partida. Eu falei, pô, mas isso daqui é muito sem graça. Prefiro Spellfire. Porra, você tá entendendo? Caralho. Eu não sei quando que foi. Eu sei que foi em 97, porque eu tive uma crise lá depressiva na minha época, que não estava diagnosticada ainda, só com 33 que foi diagnosticado, e comecei a fumar, faltava no colégio, né? E eu experimentei a porra do Magic Gathering, né? Só que dessa droga, esse crack de papel não me pegou. Eu preferi o Spellfire, que eu jogava com os meus amigos da rua, entre uma sessão de GURPS e outra. Que é totalmente louco, né? Porque GURPS não é D&D, Spellfire é D&D, porque é da TSR, né? E todo mundo gostava de jogar D&D segunda edição e jogar Magic. E a gente não, a gente era fora do circuito. Do contra. Suburbano, JIPero, médio, maluco. Essa era a minha vida, esse era o meu mundo. Então, para você ver, do mesmo jeito que eu, que curto o passatempo, voltei a ter com ele uma relação mais próxima na pandemia, bem como o próprio Spielfire também, que eu refiz blog, né, revivi sítio abandonado, né? O RPG durou mais, porque tem mais gente fazendo, gente curtindo do que só o Spielfire, que tem poucas pessoas, né? Não chega a 1.000 pessoas jogando. É pouco, é pouco. Então, do mesmo jeito que eu fiz esse resgate, né? Vamos botar assim, a crise de meia-idade suburbano médio, Sai Gonçalense, você voltar a jogar as coisas que você gostava, né? Eu não tenho dinheiro para comprar uma moto nem ter um carro, né? Então, eu voltei a jogar RPG depois de velho. Mas do mesmo jeito que eu tenho essa memória vívida do meu começo com o passatempo, daqui a 20 anos, outras pessoas vão ter uma memória que é muito superior à que eu tive, porque ela vai ser coletiva de vários iniciantes na mesma mesa, começando num evento concomitante, todos eles juntos, unidos, no mesmo propósito de jogar RPG. Né? Cara, jogar é muito louco. É muito louco o que você está falando aí agora, porque me faz ter uma alta reflexão também, porque, caraca, é isso, tipo, a base do Cocar existir de fazer com que as pessoas sejam acolhidas nos nossos encontros, nos eventos que a gente participa ou que a gente realiza, que vai criar essa memória, é justamente o que aconteceu comigo. Quando eu vi aquela molecada lá jogando uma parada diferente, tipo, eu não sei qual é o sistema que eles estavam jogando, mas eu tenho a lembrança de ver que eram fichas feitas à mão, em que na mesa Link de Zelda jogava com o Mega Man, que jogava com... Então eu imagino que seja no 3DT, deve ter sido. Então assim, eu fui bem acolhido com essa galera, então eu quero que as pessoas que estejam chegando nos eventos que a gente realiza, que a gente participa, sejam bem acolhidos também para criar essa memória, porque o RPG desperta isso, como você falou, cara, é uma paixão que não tem como explicar. Você lembra dos detalhes de como foi que você jogou pela primeira vez. Então é isso, pelo menos, é uma das coisas que eu vou tentar levar para que as pessoas tenham essa experiência para sempre. Eu queria salientar que essa não foi minha primeira experiência. Essa foi como eu descobri o passatempo. A sessão seguinte foi peculiar. Pode ser. Rafael Veríssimo, se você tiver isso, vê depois. Eu vou botar lá no grupo da rua. Eu espero que você veja. Rafael Veríssimo me faz um tocha humana pra mim. Eu não li a Marvel, meu negócio era DC. Eu não sou um Marvete safado, eu sou um DC. É, eu ia te perguntar o que você lia, né? De subir, né? Super-Homem, basicamente. É, e um clássico ou outro, pego emprestado de alguém, algum amigo com mais dinheiro ou com outros interesses que eu. E as minhas, meus Super-Homem também ia pra casa dos outros e tal. Ele fez um Tocha Humana. Aí eu falei, pô, eu não manjo muito do Tocha Humana, não. Eu sei mais ou menos quais são os poderes e tal. Eu, não, tá tranquilo. Qualquer dúvida, você dá uma bisolhada na ficha pra ver se tem como fazer e tal. E qualquer coisa a gente te orienta. Eu falei, beleza. Só que aí ele me deu a ficha em branco. É, eu li a ficha, né? É o Tocha Humana. Pela logicidade do apresentado na ficha do GURP Super. Isso que é legal, né? O nego fala que o GURPS é maluquice, pô. Quem lê gibi tá no negócio, pô, esse cara faz isso, pô, é o Tocha Humana, pô. Entendeu? Aí, nome, jogador. Sabe aquela coisa de período de prova? Eu tinha acabado de fechar o segundo bimestre, ao fazer a última prova do primeiro bimestre, encontrei os caras no corredor, eu indo pro banheiro. Tava só eles dentro da sala vazia, jogando RPG. Sabe aquela coisa do jovem adolescente que pega um papel escrito nome e bota o nome inteiro porque vai que dá um pontinho se escrever o nome certo? Uhum. Eu escrevi nome Francisco Benedito do Couto Neto. Aí eu olhei pra sequência da linha jogador. Aí eu... Rafael, na época eu não chamava ele de Veríssimo. É, Rafael, que é isso aqui? Como assim nome jogador? Aí ele olhou e começou a rir. Aí pegou a ficha e mostrou pra todo mundo na mesa rir com ele. Resumo da história. Eu fiquei sendo chamado de isqueiro o resto do ano. E essa foi a história do minha primeira experiência preenchendo ficha de RPG. Pode crer. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mas a sua sensação foi qual? Foi de foi uma brincadeira ali, mas você se sentiu acolhido? Não me senti. Eu não me senti bulinado, não sofri bullying. Foi a zoeira educativa. Porra, mané, como é que você me dá um vacilo desse? Por que você não leu a ficha antes de escrever? Né? Tá, pô, eu ainda botei a caneta. Dos caras, porra, botou a caneta. A brincadeira dos caras serviu pra te enturmar, te trazer pra perto da turma. Falei, tudo Gil. Bem que era uma galera mais velha e tal, né? Uhum. Galera um ano mais velha, que naquela época fazia muita diferença. Mas, por exemplo, rendeu tanta parada, tanto bate-papo com os caras, que primeira vez que teve exposição dessa turma, uma professora resolveu falar, a professora, que era minha professora, mas que a atividade não condizia com a nossa turma, né? Porque era 95, eu tinha 14 anos, estava na oitava série. Era uma atividade para ensino médio. Eles iam ver uma exposição de arte. Qual exposição de arte, você pergunta? Auguste Rodin, no Museu Nacional de Belas Artes. Então eu fui. Eu fui, pô, Chico se amarra nessa parada. Não tem como levar ele não, professor? Que massa. A professora foi lá na sala e falou, pô, o pessoal tava perguntando se você não quer ir, né? Mas eu posso? Ela falou comigo na encolha. Essa professora gostava de CDZ, professora de História do Brasil. Que foda, cara, que foda. É, a gente batia papo, só que o problema é que ela batia papo só com os nerds da sala. Então, às vezes, no meio da sala, vocês viram o episódio do Capricórnio ontem? E aí ficava eu, mais dois malucos, duas meninas. Nós cinco falando com a professora e os outros, caralho, o que eles estão falando? A galera que gostava só de ver futebol, né? A galera só. Né? Mais tradicional. É, a galera, pô, adolescentes normais, entendeu? Que fazem coisas de adolescentes normais, entendeu? Meninas que recebem cantada dos caras de molejão, você joga no meu time pra ficar legal, porque ela tava passando com camiseta do Flamengo. Essas coisas assim que aconteceu na década de 90. Inclusive, vou anotar, calma aí, rapidinho, repete aí, por favor. Então, essas coisas malucas. Então, ela chegou pra mim, vai ter. Eu falei, pô, sério mesmo? Que eu, li no, eu tinha lido no caderno de domingo. A próxima vez que essa exposição vai vir pra cá, vai ser daqui a 50 anos. Porra! Eu falei, sim, eu quero ir, sim, pra caralho, a beça. E eu fiquei conversando com os caras do RPG, cara, da turma de cima, e tentando me enturmar com o resto da turma deles, sem sucesso nenhum, né? Porque eu era só um moleque de 14 no meio dos moleques de 15, que parece 10 anos de diferença, mas... Parece, é foda, né, cara? É foda. Né? Mas hoje em dia, a gente com 40 e tantos anos, a gente sabe que não quer dizer porra nenhuma. Naquele momento da história, da quadra histórica, para o adolescente de 15, esse moleque, porra, não sabe porra nenhuma. Entendeu? Então era. E, porra, foi excepcional. Cara, eu vi o pensador de todos os ângulos possíveis e imagináveis. Maravilhoso. Que um garoto de 14 anos podia fazer ao redor da estátua, eu fiz. Eu olhei de cima, olhei de baixo, todos os detalhezinhos. E não era só o pensador, tinha várias coisas do Auguste Rodin, que eu só fui saber que chamava Auguste Rodin no dia, porque tinha a mulher da excursão falando o nome certo do cara, que eu lia no jornal, não sabia como é que chamava. Auguste Rodin, o jovem suburbano niteróiense morando em São Gonçalo, leu Auguste Rodin. Então, essas peculiaridades... Eu lembrei disso agora, porque foi outras coisas que o passatempo me trouxe. Eu só vi o Auguste Rodin porque eu comecei a jogar RPG. Então, são N coisas que o passatempo traz pra gente. Maior possibilidade de leitura, maior possibilidade de inspiração, né? Então, por exemplo, você vai jogar um chamado de Cthulhu na sua mesa, no seu encontro, no seu evento, aquele moleque vai na biblioteca da escola dele, da cidade dele, e vai procurar nas... Como é que é? Nas coisas da loucura? Como é que é? Eu esqueci o nome. Montanha da loucura. Que foi a única obra que eu li do Lovecraft. E, cara, você falou aí, e foi exatamente o que aconteceu comigo, e exatamente esse livro que eu peguei na biblioteca. Porque, cara... É amarelinho embaixo, com os bichinhos vermelhos na capa, fundo escuro... É, exatamente. E olha que a gente tá a alguns quilômetros de distância, hein? Algumas centenas de quilômetros de distância. Cara, porque assim, eu sou um pouco mais velho, né, do que o Vitor. E como você falou, essas coisas de geração, tipo, um ano é uma diferença muito grande. Quando eu era novo, assim, eu comecei a jogar RPG, foi em 90 e pouco também, 96, 95. Cara, era muito elitizado a parada aqui. Era uma galera mais velha, a gente tem aqui um... Hoje chama IFE, né, mas já antigamente era escola técnica, que era uma escola, né, uma escola pública, federal, e onde tinha a galera, os filhos da classe média iam, né. E era lá que tinha, tipo assim, o grande gerador do RPG de Campos nasceu lá. Foram os primeiros caras, assim, a ter livro e tal. E durante muitos anos era um lugar extremamente elitizado. E os caras, tipo assim, tanto que era máscara. Aqui em Campos, por algum motivo, tem uma tradição muito forte de vampiro à máscara. A galera, tipo, gosta muito e há muitos anos. Araruama tem essa peculiaridade também. É, eu acho que é coisa de cidade do interior, essa coisa de Não sei. Acho que essa presença aqueles cemitérios bem bonitos. Porque Campos é uma cidade muito antiga, né? Pra quem não conhece. É uma cidade que teve muita importância ali na era da colônia ali, depois da era da cana, daquela época ali e tal. E então foi uma cidade muito rica. Então a gente tem aqui pessoas muito ricas até hoje, que são herdeiros do barão de blá blá blá, do barão de blá blá blá. E a galera, né? Essas condições socioeconômicas e culturais se mantêm até hoje. Então, assim, qual é a capitania hereditária? É tipo isso aqui, mas aqui, cara, aqui tem essa coisa de você chegar num lugar e a galera perguntar, você fala seu nome, mas de qual o seu sobrenome? Aqui tem isso até hoje, até hoje. Você é filho de quem, né? Filho de quem, é muito disso, sim. Já passei por e isso. Aí, é, e aí a galera aqui do Escola Técnica, tipo, eles tinham as caixas, tipo assim, os caras se chamavam dos clãs dos livros. Tinha, tipo assim, tinha o Gandrel, tinha... Que brega! É, muito assim, e você não pôde, você era o neófito ali no meio, você não podia falar com esses caras, você tinha que falar com até, tipo assim, eu queria falar com um cara, eu não podia falar direto com ele, porque eu não sabia jogar RPG, eu tinha meus, porra, sei lá, 11, 12 anos, eu tinha que falar com uma pessoa pra essa pessoa falar por mim com o cara do clã. E aí minha primeira experiência com RPG foi muito ruim, mesmo. Aí eu saí, parei. Aí fui pro videogame, porque eu sou filho único, de mãe solteira. Aí tinha naquela época, também o pessoal aí que é mais novo não vai lembrar, mas tinha os antigos videogames a R$1 uma hora. Você ia, pagava R$1 e jogava. Saudosa locadora, saudosa locadora. É isso aí, cara. E tinha a locadora do Rony, que era um maluco que usava um mullet. E gostava muito de ouvir Bon Jovi. Cara, todo dia a gente... Eu era... Uau, eu, uau. Muito massa, varrendo lá. Check it out. Muito foda. O Rony era foda. Saudade. Como diria o K12, banda lá de Guabinha, né? Aí, eu sempre confundo se é Iguabinha ou se é Iguaba Grande. Bora, choque no rabo, choque no rabo. Choque no rabo. In your shoe late, but you can't... Aqui é choque no rabo. Shakira Hart, Shakira. Abraço. Eu nem sei se a K12 ainda existe. O pessoal do Louco tava batendo papo com ele informal no Telegram do pessoal, né, dos ouvintes do podcast. E ele falou que ainda tem os encontros de moto lá em Guaba Grande. Eu não sei se o K12 ainda tá nativo. Muito foda. Essas bandas locais são foda. Aqui a gente tem a canta Final Countdown, Vitor. É qual mesmo? Como que é? Aquela que canta Final Countdown, é uma clássica banda aqui do Farol, que cantava Final Countdown. É. Banda TB6? TB6, porra, bicho. Clássica terra. Os melhores nomes. Os melhores nomes. Então aí eu passei um tempo, fiquei nessa de jogar videogame. E aí tava numa banca de jornal, né? Minha mãe sempre me incentivou muito leitura, inclusive ela já foi dona de banca de jornal. Aí eu tô vendo lá. Jogue com o Mega Man. Eu sou um fã, assim, de Mega Man. Era um Dragão Brasil, assim, com o Mega Man feito por um brasileiro, assim. E era coisa, assim, de 3 contos. Porra, eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso deixar isso. Aí foi que eu conheci 3DT. E, cara, isso mudou minha vida, porque era barato, né? É totalmente acessível, porque vendia na banca de jornal. Usava os dados daquele jogo de Ludo que você tinha e não jogava mais. Era um D6. E aquilo mudou minha vida, assim, cara. Tipo... E aí que eu tive esse segundo contato com o 3DT, que foi muito dentro da minha realidade, eu não tinha essa coisa dessa aura aristocrática da Escola Técnica, foi que me fez... E aí comecei a comprar Dragão Brasil, e aí nessa que eu vi uma parada falando de Lovecraft, eu me amarrei. E aí eu fui na biblioteca e procurei, falei Lovecraft, aí peguei Nas Montanhas da Loucura, e só, cara... Isso, então eu hoje aqui... Wilcox, adorei esse nome, a primeira vez que eu li. Muito foda. Então, assim, eu uma das paradas que me motivou muito a entrar no Pocar foi justamente esse sentimento que eu falei isso na edição anterior. Foi esse sentimento que eu tenho de dívida com tudo que o RPG me proporcionou. E eu não quero que isso morra comigo. Tipo, eu quero que justamente assim como, pô, sei lá, o Marcelo Cassaro, totalmente sem querer, me introduziu. Que delícia, cara! Nesse mundo, eu quero, querendo... que outras pessoas tenham experiências muito legais e isso continue. Esse sentimento punk, eu diria, né? Do faça você mesmo. Não temos um evento aqui na nossa localidade. Fazê-lo-emos. Então, como foi a programação, não a programação do evento em si, mas a escada para o sucesso do fazê-lo-emos para estamos aqui fazendo. Fala para mim, Guimo. É, naquela época a gente ainda não tinha ideia do que poderia se tornar. Foi muito do tipo, vamos empurrando com a barriga pra ver o que acontece, sabe? E era a gente por nós mesmos fazendo assim, cara, é muito louco, porque a gente deixa de jogar RPG com os nossos amigos, o tipo de se reunir no final de semana pra jogar pra gente, pra simplesmente preparar a mesa para que outras pessoas possam jogar, pessoas que a gente nunca viu na vida, pessoas completamente diferentes. Então a gente foi fazendo isso, outras pessoas foram se somando, até galgar um momento e falar assim, a gente vai ter o nosso próprio lugar, cara, tá chegando, né? Tá acontecendo, alguma coisa a gente tem para que possam ter criado essa confiança em cima do nosso trabalho. E aí chegou a pandemia, que jogou essa ducha de água fria na gente. Então começou o 2019, na verdade, no fazê-lo emos, né? Quando chegou o estamos aqui agora fazendo, veio a pandemia. Então, na verdade, o primeiro só rolou depois da pandemia. Ah, então. Então fala para mim, nesse primeiro evento, como é que foi o processo do primeiro evento organizado pelo COCAR? Você fala agruras e tudo mais, o que aconteceu? Faz esse relato de promotor de eventos de JIP, né? E no final da história, eu quero a moral da história do primeiro evento. O que eu aprendi com essa empreitada? Começou, né? É, o He-Man tem sempre a lição de moral no final do episódio, né? Quero mensagem do He-Man. Então, o que aconteceu é que no final do ano passado, no meio do ano passado, 2022, já começou a acontecer uma movimentação diferente, porque a gente começou a se organizar mais, levar mesa de RPG, mas a gente ia sendo convidados para participar de eventos. Então, até o Geek Alguma Coisa, Campus Com, não sei o quê, e até mesmo a Bienal do Livro, a gente foi convidado para participar e a gente foi remunerado. O que é... Olha, profissionalização! É, a gente faria de graça, mas pagaram. Faça o que você ame, faça o que você... Faça... trabalhe com o que você ame e nunca mais ame nada nessa vida. Cara, o sentimento foi... Calma aí, as pessoas pagam? A gente faria de graça, mas pagaram? Foi, pô, interessante, interessante. E aí... Você já ia saltar a carta assim, não, tá, beleza, enquanto não, a gente vai pagar, assim, ah, você vai tomar no cu, tá tirando onda com a minha cara. Isso. Eu vou te falar, o choque de realidade foi que cidade do interior, falando bem a verdade, assim, né, a Bienal não é uma coisa assim, minha nossa, que maneiríssimo, né, nossa, é incrível, né, a Bienal do Rio, Bienal de São Paulo, assim, de cidade grande, tem uma estrutura e atrações para envolver... Posso interromper você um instante? Claro. Nessa mesma época rolou Bienal também, rolou. Que eu fui também. Sim, sim, sim, nessa, claro. Nessa mesma época do meu começo, né, com RPG, rolou também Bienal, e eu fui. E eu achei muito merda. Muito merda. A gente foi com outro amigo nosso, em outro momento, também pelo colégio dele, e a gente foi, porque ele morava aqui. Não, eu posso trazer mais dois amigos meus, eu queria ir com eles, a mãe deu autorização, fulano de tal, a gente foi com um crachazinho que mamãe trabalhava, já estava pegando secretaria na arquitetura da UF, então conseguia imprimir, né, os cartãozinhos para a gente pendurar no pescoço. Ela foi na papelaria, comprou trocinho, né, para a gente ir e tal. Mesmo sendo dois marmanjos, um de 12 e outro de 14, mas é aquela preocupação para facilitar a vida das professoras do outro colégio, que não conhecia as crianças, que era da excursão. E eu fui só porque meu irmão insistiu muito e esse amigo insistiu, porque eu já não tinha gostado da primeira vez que eu tinha ido. Porque é uma parada grande pra caramba, você criança, você andando, e você vê um monte de livro, não, e você criança nada. Não tem dinheiro para comprar nenhum que você quer. É foda. Caraca, eu já tinha. Cara, eu vi uma caixinha que tinha os dois. Eu não tinha lido a Ilíada ainda. Eu só tinha visto a Odisseia, que estava dentro, o resuminho que estava dentro do, do livro de bolso de ouro do Thomas Bulfinch, que foi meu primeiro livro. Eu li em 1993. E engraçado que tipo, eu li ele no início do ano, né? Eu achei ele na estante de casa e li ele. Era o livro de ouro da mitologia do Thomas Bulfinch. Eu até dei pro meu padrão ele, que eu já tinha lido e relido tanto ele que eu já até tinha decorado. Eu queria livro de mitologia, eu vi uma caixinha com a Ilíada e a Odisseia. Detalhe, a Ilíada tava em verso. Caralho! Cara, originalmente foi... Não, né, tava, foi, em prosa, foi... não tava em prosa, tava em verso. Aí eu falei... Eu tava entendendo que tava ao contrário, inverso. Não, tava, ou é prosa ou é inverso. Uhum, eu li a Odisseia por conta do colégio em prosa, mas o original é inverso. Eu tinha lido o resumo no livro de ouro, li esse em prosa para aula de literatura, né, do primeiro ano, e eu achei, tinha uma caixinha, os dois, inverso. Eu falei, caralho, eu quero isso. Aí eu olhei assim, não tem dinheiro pra comprar. Foda. Das duas, uma. Ou eu como lanche e compro um gibi, né? Esse era o plano. Deixar de comer pra comprar um gibi. Mas eu vi que a gente só ia voltar... Compra uma goiaba, não é isso? Nesse naipe. Aí, pô, eu vi que não ia dar pra ficar sem comer lá. Eu vi que não dava pra ficar sem comer lá. Então eu comi. Meu irmão comeu também. Entendeu? E é isso. Só depois, na terceira Bienal, que aí meu irmão foi sozinho, já não queria mais essa porra pra mim. Ele foi com esse amigo de novo, na excursão que teve dois anos seguintes desse meu amigo. E foi, comprou uma porrada de carta de Spielfire da quarta edição, né? Chegou torando com Baphomet, sei lá, Behemoth, sei lá, a porra de um dragão maluco lá, Avatar, que a gente não sabia nem que regra era aquela do Spielfire. E ele chegou torando. Mas ele comprou e tinha guardado dinheiro porque ele já sabia que era um evento de consumo. A Bienal é para editora vender livro. Sim, sim. Ele não é um encontro literário, né? Porque você vai lá, leva o seu 1984 e dá para uma vítima e pega um livro de verdade. Não, não é isso. Uhum. Entendeu? Não é isso. Aí a pessoa te dá Animal Farm em troca aí, ó. Aí você pode. Não, pô. Entendeu? Não é isso. Não é um encontro literário, não é uma troca de livro. Não. É um evento de consumo para vender livro. Igual a CCXP, que não é um encontro de quadrinhos, não é um encontro de porra nenhuma, além de gente querendo vender coisa para você a partir do momento que você paga o ingresso. É tipo um shopping premium, que você paga para ter o direito de comprar lá dentro coisas que é tipo que é junto. Olha só, nerd, tem essas coisas nerds para você, nerd. A feitiçaria da mercadoria. Desculpa você que é tradicionalista na terminologia marxista e vai falar fetichização. Eu vou na etimologia da palavra feitiçaria da mercadoria. É justamente isso. Você, olha, eu tenho acesso, então tem coisas aqui que só eu posso comprar porque eu paguei para entrar e para comprar. Olha como é que eu sou especial. Sim, você é especial. Eu tinha estado num CAPS da vida, num CAPS 3, porque você é maluco. Você vai pagar para depois pagar para entrar, para depois pagar de novo para consumir. Você é um idiota. Você foi enfeitiçado pela mercadoria. Entendeu? E te fizeram acreditar, né? Te alienaram a tal ponto de que você acha que essa porra é grande vantagem, né? É igual o Afonso Padilha, eu gosto do Afonso Padilha, que ele falou assim: foi 2.700 num tênis, ele e tava feliz. Qual foi o momento que a gente ficou tão idiota que a gente fica feliz de pagar 2.700 num tênis? Eu sou da época que a gente ficava feliz de ter pagado barato nas coisas, que alguém falava: essa camiseta, ok, paguei 15 reais, você ficava feliz. Você esticava, olha, já lavei duas vezes, olha isso aqui. Lembra dessa época, a gente era esperto, que as pessoas falavam: e essa calça? Não, mas calça não é nem isso, aqui meu primo ia jogar fora, eu peguei pra mim essa calça aqui. Mas esse seu Nike, você é falsificado, caralho. A gente se gabava de ter uma coisa falsificada que parecia com a real. Você chegar em alguém e falar: ah, esse tênis seu é falsificado, teu cu não é falsificado, ele mostra a nota pra você. A gente ficava feliz que a pessoa falava: é original? Claro que não, é original. É puma, fala, não é puma, isso é juma, é uma onça. Quando que a gente deixou, a gente, suburbano médio, sertanejo médio, deixou de ser um analista material, histórico, dialético, e olha assim, essa porra, eu vou pagar R$2,50 nesse miojo aqui, porque se esse daqui é R$1, é a mesma merda isso daqui. Você tá entendendo? Então, eu peço desculpa a você, que é amigo meu, que vê meu conteúdo. Desculpa, cara, está passando agora o cortejo, falando em capitalismo, o cortejo do caminhão da Coca-Cola aqui de Natal, bicho. Olha que inferno! Olha que inferno, velho! Puta que eu vou fechar aqui a cortina porque eu não quero isso. Eu não gosto de Coca-Cola, não é porque eu sou comunista, é só porque eu conheço a saborosa receita de mineirinho. Refrigerante Gonçalense. Mineirinho, ó. Chapéu de couro. Se esse podcast tem repercussão nacional, muita gente não vai saber o que é o Mineirinho. Mineirinho é um refrigerante. Ele é de São Gonçalo. Apesar de se chamar Mineirinho. E todo mundo dizer que é de Niterói, mas não é. Ele é original de São Gonçalo. É igual a New Order. A New Order não é de Alcântara. A New Order nasceu em Marambaia. O primeiro endereço da New Order é de Marambaia, que é outro bairro aqui de São Gonçalo. O Mineirinho, ele é uma composição simples. É água com gás, igual todo refrigerante. Xarope de Guaraná. Chapéu de couro. Porra. Bom pra caralho, moleque. Muito bom, muito bom. Eu tomo dois litros, eu não faço propaganda aqui, eu gosto, eu não sou ávido consumidor de mineirinho, até porque eu nem tomo tanto açúcar como eu tomava antigamente, mas porra, mineirinho é bom demais, mano. Né? E ele é bom até sem gás, tá? Acabou o gás. Ele é bom até quente, aquela porra. Bom até debaixo d'água, porra, de mineirinho. Caralho, aquela porra é bom até quente, mano. Eu não falo, mas eu também sou suspeito pra falar negócio de gosto, porque eu tomo café puro. Eu gosto de rim com batata. Eu gosto de rim com batata, meu bife de fígado. Rim de boi com batata. Porra, rim é foda, hein? Eu gosto de rim com batata. Meu bife de fígado é super mal passado. Delícia. Aí sim, pô. Você gosta também? Seu primeiro que... cara que eu... Quase eu. Fugindo, bicho. O meu bife de fígado, esquenta, ele tá temperado no alho, né? Torando no alho. Esquentou a gordura, botou o bife de fígado, contou até 20, virou, contou até 20, botou no prato e come como se fosse a coisa mais importante do seu dia ser comida, não, saboreando. Como não é? Rapaz, eu já fiz um sanduíche de fígado, assim, ó, comprei um puta pão artesanal com um colega meu faz, aí fiz esse bife, só aquele sustinho, porra, passei uma pasta, uma maionese que eu fiz, puta, bicho, ó, coisa linda. A boca encheu d'água. Para evitar um acidente gastro do Guimo, né? Vamos parar com açúcar de bife de fígado cru ou semi-cru. Eu tava contando a história da Bienal. Eu falo da Bienal, conta da Bienal, que vocês foram pagos pra Bienal. Isso, e o evento, cara, assim, vocês sabem como funciona uma Bienal, imagina aquilo numa cidade do interior, numa estrutura muito menor, então assim, convenhamos que não foi incrível. Podemos dizer assim, eu tô falando desse jeito porque a gente pretende participar no que vem. Então, assim, não foi muito legal. Porém, eles inauguraram uma área nova, assim, chamada Castelo Medieval, se não me engano. Nessa área Castelo Medieval, que na verdade foi um lugar, tipo, uma loja abandonada, assim, tocharam ali a galera do board game e a galera do RPG. pela primeira vez. E vou te falar que foi o sucesso do evento. O sucesso da Bienal foi o board game e o RPG. E, porque assim, você não precisa consumir, né, para se divertir, né? Você pode só se divertir sem consumir. Foi ótimo, cara, foi ótimo. E foi isso que estimulou a gente a levarmos esse projeto, que é, eu repito, é sempre assim, tem que ser lugar acessível, público, de graça. De assim, graça. Onde a gente pode fazer uns eventos organizados pela gente. E aí colocamos no papel assim, os lugares, tipo o museu. O museu acho que é o lugar. Tem assim, o fácil acesso, porque aqui na nossa cidade o museu ele fica no centro da cidade, perto do terminal rodoviário. Então as pessoas podem vir de longe, vão parar no centro e vão encontrar a gente ali. Uma condição só, muito, muito importante isso para a classe trabalhadora. E é isso, cara. E às vezes, vou te falar, o museu nem tem a estrutura incrível para receber a gente, mas eles foram tão receptivos que eles fazem surgir mesa na puta que pariu pra gente, assim, sabe? Junta a porta, meu irmão. Pega uma porta que tá, arranca a porta. Isso aconteceu. Juntaram aconteceu. A mesa, uma porta, e assim, cara, pô, todo mundo conhece aqui como é o funcionalismo público, como é precarizado, ainda mais um órgão que cuida de cultura. Então, assim, só tenho agradecimento pela extrema boa vontade dos funcionários lá do museu, porque, pô, a galera é foda. É. Eles trabalham sábado, fora do expediente deles, só pela gente. Puta, esses caras são os, tipo, valorize o profissional público da sua cidade, seja da saúde, da educação, do entretenimento. E até da segurança pública também, dependendo, sim, do lugar onde você esteja inserido, porque serviço público é uma abnegação em prol do bem maior. Então, só quem conhece servidores públicos, no caso, minha mãe é servidor público, papai morreu servidor público da Câmara Municipal também, né? Mas aí eu já tinha uma certa idade. Eu nasci, mamãe já era da UF, da Federal da UF, da Federal Fluminense. Papai só foi virar funcionário municipal, ele já estava divorciado 2 anos da minha mãe. Então, valorize o profissional público, porque ele não está lá de sacanagem, ele custou para entrar, ele ficou um tempo de período probatório, pelo menos 3 anos, segundo a última legislação vigente, para poder estar ali servindo você. Então, esse cara tem que ser exaltado, respeitado. E às vezes as condições de trabalho, aquele que está submetido, sim, nem é das melhores. Não é. Quase nunca é. Quase. E assim, nunca quando você chegar numa repartição pública e o funcionário público tiver com cara de cu, e é porque o trabalho dele é um cu. As condições materiais de lá é um cu, e assim, normalmente você deve estar sendo um cuzão com ele, ou alguém antes de você foi, infelizmente, sobrou. É um ser humano. É um ser humano, e sim, o cara tá puto porque tá tendo um puta dia de merda, um mês, um ano de merda. Pensa que você, quando você vê o trabalhador do serviço público sem as ferramentas necessárias pro trabalho dele, né? Não pensa que ele tá de má vontade com você, não. Imagina, né, empaticamente, que é um marceneiro sem martelo trabalhando. Imagina os níveis. No soco. Pregando prego no soco. Esse é o funcionário público de mau humor. É o cara que está precarizado nas condições de trabalho, não nas condições empregatícias. E está ali dando sangue dele para você todo dia, cumprindo as 44 horas semanais dele, ou 40 horas, dependendo do cargo que ele está, só para fazer o trabalho dele e cumprir a missão dele de servidor público. É isso. E a gente é muito grato ali ao museu, aos funcionários. Inclusive, a gente está preparando uma surpresinha para eles, assim, de final de ano. E foi assim que a gente começou os encontros no museu, que a gente chama Encontro de RPG no Museu. E a gente aprende na tentativa e erro, a gente se fala, o Cocá se fala todo dia. Todo dia os membros estão debatendo na melhoria de estrutura, do que fazer, do próximo passo. Todos os dias a gente se comunica e é tentativa e erro. Enquanto no museu... Qual é o meio de comunicação usado? Eu vou cair numa pegadinha, é o WhatsApp. A modernidade não chegou em Campos dos Goytacazes, não tem Telegram aí, pelo amor de Deus, usem Telegram. Tem Telegram, mas a gente usa o WhatsApp. Já tentamos o Telegram, inclusive. Eu tinha um amigo meu que tava tão doido no Trello, tão doidão de Trello, que ele queria jogar Spillfire no Trello. Nesse nível, ele tava cheiradaço de Trello. Ele tava muito doido de Trello. Eu sou o cara cheiradaço de Telegram, mas conclui, por favor. A gente se fala todo dia pensando nas melhorias de experiência para as pessoas, o nosso próximo passo, o que a gente pode fazer, que a gente, 2024, a gente tem muitos planos do que a gente pode fazer e vai conseguir fazer, e é muita tentativa e erro também, cara, sabe? A gente aprende na marra e tem funcionado, é muito prazeroso, todos os nossos eventos. E falando nisso, você fez de morto para comer com o de defunto e não falou qual foi a moral do primeiro evento realizado pelo Cocá. Porra, moral. Qual foi a moral? O que você aprendeu, cara, com aquela experiência, você e todos os outros cofundadores do Cocá? Pô, cara, a gente aprendeu, cara, porque assim, a nossa sensação é de que nunca vai dar certo. A nossa sensação é de que nunca vai. Ninguém vai aparecer. A gente tem certeza, cara, ninguém vai aparecer. Ninguém vai aparecer, ninguém vai aparecer. É um sentimento gramsciano, né? Do otimismo da vontade e o pessimismo da razão, não é não? Pode crer. Lição que a gente tira, cara, é que se você faz uma parada com prazer, reunindo uma galera que tenha, que compre o teu barulho, tem grandes chances de dar certo, assim, sabe? De ter gente que vai se juntar pra fazer aquilo acontecer real. E isso tem acontecido. Tem se repetido. Só voltando ao assunto, porque me lembrou de uma das... Depois eu vou te mandar esse vídeo. Que é... Ou você falou, né? Se fazendo de morto pra comer o cu de defunto. Tem uma das paradas mais sensacionais que eu já vi, que foi um lutador brasileiro usou essa expressão. E na hora ele tava dando entrevista pra um gringo. E aí o intérprete teve que falar isso pro gringo. Aí está se fingindo de morto. No literal, né? Está se fazendo de morto pra comer o cu do coveiro. Aí o cara. Hã? né, to fuck do sei que lá, asshole, não esqueci agora. Aí, cara, a cena é muito boa, bicho. É muito boa. Ah, meu Deus. Pérolas da tradução, gente. Isso é uma habilidade natural do jogador de GURPS. A gente sempre se fazendo de morto pra comer do fone. Porque a gente tem que cavar NH12, todos nós. Esse ano, o Cocar tem mais um evento, que é... Mas o último evento que a gente vai ter esse ano vai acontecer semana que vem. Geralmente os nossos eventos, nossos encontros acontecem no último sábado do mês, mas excepcionalmente agora em dezembro, devido às festas de fim de ano, o nosso encontro vai ser semana que vem, dia 16 de dezembro, a partir das 14 horas, das 14 às 18 horas, no Museu Histórico de Campos, ali na praça, no centro da cidade, e vai contar com 8 mesas de RPG acontecendo ao mesmo 7 sistemas diferentes. Nenhum é Dungeons and Dragons. Mas não é nenhum preconceito da nossa parte, não, tá? Pode ser de alguns, mas é. Show! É mágico, as criancinhas do Guanabara agora. As pessoas não sentem falta. As pessoas não sentem falta, simplesmente. Tem tanta coisa boa, pra que ele vai sentir falta do D&D? Então. Vamos lá, a gente está aqui no sítio do Cocar, então a gente tem a RPG no museu, tem a Bienal, né, que são dois eventos que já foi participado, o coletivo já participou do Goitá Anime, do BS Geek. Esse foi em Itaperuna. BS Geek foi em Itaperuna? Foi. Aí, ó, evento intermunicipal, tá de brincadeira? Isso aí tá defasado. O responsável por atualizar a página tá dando mole aí. Esse cara. Falando em página. Quando que a gente vai ter uma página, nem que seja um blogzinho, no WordPress, no Blogger, para a gente realmente acompanhar tudo do Cocar? Né? Porque tem esse Linktree aqui que só tem dois links da última vez que eu vi. Quantos você tem? Né? Quantos você tem, Michel? É o Discord tem, e joga depois para o FAQ do próprio Instagram. Eu? Uhum. Eu sou um ostentador. Vou mostrar, já que está aberto aqui, vou mostrar. Redes sociais, Linktree, Chikovski. Vamos lá. Tá faltando um, o Fediverse, eu ainda não botei. Então vamos lá, acompanha comigo. Blog, aqui tem o blog, aqui tem a etiquetralha das postagens do OcioCast no blog, tem o Facebook, Telegram, meu pessoal, Mastodonte, que é o Mastodon brasileiro. Tem o Integral. Caralho, eu nem conheço, né? essas redes, bicho. Esse AIDS, né? Trades. Tem o Ku. Tem o VK, né? Russo. Tem o Leme, né? Que é o não federado do Reddit. É o Leme. Tem o próprio Reddit. TikTok. Que mais? Saltador, que é o Tumblr, tem o LinkedIn, né, vinculado a, tem o Seu Tubo, tem o Spasmo, né, que é o Twitch, tem o Vimeo, que é o Vimeo, tem o contato do Olave, né, que é o outro telefone que tem. Eu tenho um telefone para o blog e tenho para o outro. Tem o canal do Olave no Telegram, tem o grupo do Olave no Telegram, contato do Olave no WhatsApp, canal do Olave no WhatsApp, comunidade no WhatsApp e o grupo do Olave no WhatsApp. Tem o anuário do Olave, né? O Ócio Leva ao Vício, né? Mastodonte do Ócio Leva ao Vício, Trades do Ócio Leva ao Vício. Olave. É Olave. Não, Olave. É Ócio Leva ao Vício. Bom, a gente, né? Essa, claro, né? Essa piada rolou na primeira vez que eu participei no podcast, né? Porque eu tinha comprado um domínio e botei Olave, porque saiu do Ócio Leva ao Vício Blogspot e comprei um domínio próprio trianual. E botei só a sigla, Olave. Aí o Douglas, que até participou do OcioCast número 5 sobre a intervenção militar no Rio, ele falou: Olavo? Olavo de Carvalho? Não. Aí eu falei: não, é Ócio Leva ao Vício. Aí você tem três do OcioCast, você tem o Blue Sky, né, o céu azul do OcioCast, o Cu do OcioCast, o Lemur, todas as redes anteriores tem no OcioCast. Aí eu ainda tenho né, o JRP Brasil, tem o Discord, né? Tem o JRP Brasil, que é o grupo que eu tenho no Facebook, Ação RPGista Antifascista, que é um grupo no Telegram, o Covil GURPS, que é um canal que eu peguei toda a biblioteca do Covil GURPS que tinha de RPG e fiz, né, só com as obras de GURPS, e vou botando imagenzinha, sinopse da obra, tudo que tinha na pasta do Covil GURPS do falecido. Esqueci o sobrenome dele agora, o Fabrício. E de obra de Defensores de Tóquio também, que eu faço a mesma coisa. O Eva, que é a segunda, vamos botar assim, eu peguei todo o torrent da Biblioteca Élfica e joguei aqui dentro desse grupo do Telegram, né, o Estante Virtual Aventureira, né, a Eva, né, tá lá. Tem o da Liga, o canal da Liga de Spielfire, o grupo da Liga de Spielfire, Associação Gonçalense de Botonista. Sabe o que é botonista? É o cara que joga botão, futebol. Aqueles de botão. Galalite, botão de Galalite. É essa parada. Tem os Heróis Brazucas, que é um fanzine de gibi brasileiro, com heróis brasileiros que eu faço compartilhamento sempre que sai no blog. Né, tipo, como se fosse reserva, né, do blog do cara. Uhum. Aqui e o Slayers, né, Matadores, que é aquele desenho animadozinho que já foi referenciado aí na Dragão Brasil, que vocês falaram e tal. e o tio diferente aí, que é o Itiô, da minha pessoa. Então, tá faltando só aí o Fediverse TV, né, que é o nosso tá faltando canal no coisa, Fediverse, que é o YouTube não federado. Tá faltando um. Então, é essa parada aí. É o Jequitibá Corrente, que Linktree pede elo pra gente é pouco. É. Então, essa peculiaridade me incomodou muito. Por quê? Seria legal pra caramba o Cocar ter um sítio, até pra vocês receberem mais convites de remuneração, como vocês receberam na Bienal de 2022, porque vocês têm um aspecto profissional pra apresentar tudo que foi feito e tal, e não essa coisa dependente da boa vontade do seu Zuckerberg, que é o Instagram. Né? Então fica aí a dica para em breve um sítio, um blog do Cocar aí. Se vocês quiserem, eu até ajudo. Pô, né? Eu não sou desenhista de teia, né? Desenhista de rede, né? O web designer, eu sou só um cara que sabe fazer blog. Fazer blog eu sei. Fala aí qual é o elo que vocês querem e a gente cata aí. Pode crer. Mas... Então, só para confirmar, dia 16, agora, isso, semana que vem, né? Isso. Vai ser o próximo RPG no Museu, organizado pelo Cocar, em Campos. Exatamente. Né? Com 8 meses de RPG. Então, vou fechar aqui diferentes. Um compartilhamento. Você que está ouvindo a gente hoje, isso. Em breve vai ter a publicação aqui, pode seguir. O que acontece? Ó, vou mostrar para você como é que segue, hein? É assim, ó. Não precisa prática nem tampouco habilidade. É só você clicar no botão azul que aí você recebe notificação. Falou? Olha aí, que bonito. Deixa eu fechar. E agora que a gente já tem já a agenda do Cocar, duas coisas que eu quero saber. Primeiro, para 2024, o que o campista e os possíveis visitantes do evento, só, única e exclusivamente, para prestigiá-lo, de outras cidades da região, que esse cara RPGista, viciado, safado, que não mora em Campos dos Goytacazes e vai para lá de sacanagem só para ver vocês, que ele pode esperar de 2024 do Cocar? Boa pergunta. Pode falar, Diogo? Não pode, né? A gente fala... Tem que falar, agora... Tem que falar, agora tem que falar. Agora ela soltou assim... O encontro de RPG no museu... Cara, não vai parar mais. Eu acredito que vai acontecer assim. Ano que vem vai ser a partir de março, né, Diogo? Isso. Vai ser a partir de março, porque janeiro fica tudo morto na cidade, assim, basicamente. As pessoas trabalham, né? Mas é verão, férias escolares, carnaval, então é um período meio assim. De repente até da gente, sabe? Mas jogando certo, duvidoso, vão dar esse período de férias, assim, pro Cocar, até porque é um coletivo e é um dos motivos daquele terem poucos links lá no Instagram, porque como o Diogo gosta de falar, né, cara, as coisas são mais lentas, sabe, de forma parto de elefante. E como não é o nosso trabalho, né, tipo, a gente tem... Sim. Né, infelizmente, priorizar outras paradas. Mas ano que vem os encontros vão continuar acontecendo, cada vez maiores. Sempre assim. Então, eu deixo até aqui um recado, porque às vezes as pessoas de repente têm vontade de narrar nos nossos eventos e as pessoas se sentem meio, sei lá, não sabe como chegar para perto. Então, a gente é super receptivo a pessoas que queiram narrar, chegar para perto. Tem espaço, então esse é um dos objetivos para o ano que vem, ampliar cada vez mais o número de mesas ou de pessoas para chegarem para perto. Tem algumas coisas que a gente, infelizmente, não pode falar, porque pode ser que não aconteça. Guardando para fazer surpresa. Justamente por isso. Algumas parcerias que a gente está tentando para fazer eventos diferenciados, só que, assim, é aquela coisa, não, tipo, é um negócio que está em 20% de negociação. Aí a gente fala, gera uma expectativa, depois a gente não consegue cumprir, então é melhor deixar, quando a gente tiver 100% de certeza, a gente fala com você. A gente aparece aqui para falar. A gente aparece no nosso podcast. Tem dois planos que estão, assim, já estamos trabalhando em cima dele, mas a gente não pode falar porque eles podem, de repente, não acontecer. Justamente. Alheias à nossa vontade, mas vai ter Bienal ano que vem também, a gente vai participar. Vão ter eventos geeks, que sempre acontece, que a gente vai estar presente também. Mas tem mais coisa também, Diogo. Tem mais o quê? De concreto, assim, que a gente já tá encaminhado, acho que por enquanto é isso. Tem outras coisas que a gente ainda tá no papel ainda, tá escrevendo. Assim, mas em geral, pro querido telespectador, ouvinte, os planos todos que a gente faz, eles ou envolvem gratuidade ou envolvem espaços públicos. Porque, assim, como eu disse lá anteriormente, Campos é uma cidade muito antiga, com muita história. Então, a gente tem prédios aqui que são prédios que acabaram sendo destinados a repartições públicas, que são casarões do século XVIII, assim, coisas lindas, bem conservadas, e as pessoas não conhecem. Tem uma casa aqui muito famosa, que aqui tem um liceu de humanidades, que é antiquíssimo, e a Casa de Cultura Vila Maria, que era de uma mulher, uma história muito massa, era uma mulher que não teve filho, e aí ela deixou, quando antes de morrer, ela deixou no testamento dela para a primeira universidade pública que tivesse na cidade, que só foi acontecer no começo dos anos 90. Tipo, ficou tipo, durante várias décadas a casa parada, e hoje virou uma casa de... Isso, depois virou o garotinho, até usou lá de sede como da prefeitura, e olha, não estragou a casa, que maravilha. Aí a casa continua lá também, olha que coisa. E essas pessoas de Campos não conhecem, então a gente... A outra coisa também é fazer com que esses lugares entendam, assim, como a gente falou, RPG tem todo esse estigma de coisa boba, ou, assim, na melhor das hipóteses é coisa boba. Quando não parte para uma discriminação religiosa absurda, ligando a coisas que não tem absolutamente nada a ver. E quando a gente leva o RPG para esses lugares, eu vou usar aspas pra caramba, tá? Não são palavras minhas, mas de alta cultura... Não, brother. Né? Isso faz com que... Mas é. É como a galera vê, né? Infelizmente. Quando a gente leva para esses lugares, isso faz com que a galera entenda que RPG... É mais do que só um jogo, é mais do que só pactos com entidades que nunca não existem, isso, tá ligado? Porra, gente. É isso, mas não é só isso. É, tem também, mas assim, não só isso, gente. Então, assim, o nosso objetivo é esse. Tem que ser de graça, tem que valorizar os espaços públicos e tem que ser legal. A galera é pra entrar bem e sair bem. A gente não quer galera lá fazendo... Pô, aventura que você... Nossa, você é tipo um nazista, você mata judeus, mas é só no joguinho. Isso não existe, cara, não existe. Se não, não. É socão na rótula e é isso aí. Chapéu de fascista é marreta. Tudo que apanhar é pouco. Suástica tem que bater até virar catavento. É isso. Esta é a nossa linha aqui. Voando. É assim que o nosso Fusca anda. Gente, eu queria agradecer demais a presença do Dag, do Guimo, por ter despendido um tempinho de vocês para bater esse papo que infelizmente não vai trazer a projeção necessária que o coletivo precisa, mas é legal ter algum registro mais informal de tudo que foi feito até então, de como surgiu o Cocá, e também trazer à luz para você que está me vendo, me ouvindo, né? Falar assim, porra, vou fazer igual aqui. Vai, você tem os contatos aí todos, vai estar na descrição do podcast, eu pretendo editar no melhor estilo suburbano, blogueiro suburbano, para ver se sai editadinho, bonitinho, com as vinhetas de passagem, tudo no domingo à noite. Muito obrigado de novo, Diogo, Augusto Gomes, Vulgo Dag, obrigado, Vitor Guimo, também pela presença. Considerações finais que vocês tiverem para fazer, fica à vontade aí. Pô, Chico, muito obrigado, cara, mas assim, foi um prazer grande mesmo, assim, sabe? A gente gosta de conversar, né? Eu e o Diogo, a gente fica conversando, cara, o Diogo fala pouco. Diogo fala pouco, mas a gente gosta de conversar, falar de RPG é sempre muito prazeroso, e falar sobre o Cocá também particularmente é uma parada que me enche os olhos, tenho muito orgulho disso que a gente está construindo e o que a gente tem de expectativa em alcançar. A gente vê que as possibilidades são muito grandes, pô, cara, a gente tem um... A gente falou sobre CCXP, sabe? Teve gente lá no CCXP falando sobre a gente. Assim, né? É o antro do capitalismo, de não sei o quê, mas caraca, falaram do Cocá aqui do, sabe, uma cidadezinha no interior do estado. A gente já tá alcançando isso, cara. Às vezes não parece, tipo, o que a gente tem de seguidores, às vezes não parece o alcance que a gente tem e o que a gente tá construindo, e a gente espera que isso aconteça cada vez mais, e aí são espaços como esse que a gente está tendo aqui agora, de poder falar como surgiu, o que passamos e o que estamos fazendo, que sirva de incentivo para que outras pessoas possam fazer também, porque é muito possível. Joguem RPG, porque RPG é muito bom, e se você não está conseguindo grupos, enfim, faça o seu grupo, o próprio grupo, que as pessoas vão chegar para perto. Tem funcionado. Isso. Então, é isso. Já fiz 3 finalizações seguidas, eu nem sei mais o que falar, mas assim... A música? No final da consideração, você vai falar qual é a música que vai tocar no final. Pô, pensar nisso e falar vai ser foda, não sei se é possível. Com o milagre da edição, vai ficar só meio segundo entre o tempo que você tá pensando e o tempo que você escolhe. Pode crer. Então, assim, eu agradecer de novo pro Chico, por esse espaço, assim, um cara... muito bom de conversar, assim, é muito bom ver gente, assim, que tem, porque, assim, jogador de RPG, a gente conhece uma porrada, mas é gente que, da mesma geração, quase, com a mesma história de origem ali, suburbano, que joga RPG, e é bom ver que, tipo, assim, pô, ao mesmo tempo, aquece o coração, você vê, caralho, o maluco passou as mesmas perrengues que eu, e teve as mesmas, ou muito similares, assim, experiências ótimas, positivas que o RPG traz, né, isso é massa, isso é muito legal de ver mesmo. E assim, a gente vive numa sociedade que tem uma moral cristã que tá né, encruada nela. E a gente acaba tendo essa coisa assim de, a gente não pode ter orgulho do que faz, porque isso é... Não, cara, se a gente faz um negócio maneiro, a gente tem que ter orgulho sim. A gente tem que ter orgulho do que a gente faz, porque a gente faz um negócio massa. Óbvio, isso não te dá nenhum aval de ser um grande babaca. Não é só porque a gente faz um negócio massa que eu sou melhor que você. Mas a gente tem sim que ter orgulho do que a gente faz. E o Cocar é um projeto que é pra ter muito orgulho, porque, porra, quantas pessoas, vocês aqui, dois que estão aqui, e vocês que estão nos ouvindo, conhecem que tem uma biblioteca gigantesca com um RPG que morre ali? Ele não joga, ou ela, né? Eles, as pessoas não jogam, as pessoas não compartilham, e isso morre nele. E isso, pô, e o potencial de conexão que o RPG tem, vai pra rua, faz isso aí, fica o Vitor falou, faz seu grupo. Pô, é nosso, e é nosso grupo. E RPG é isso. RPG é nosso. Quando você entender que você está jogando com as pessoas, que você está narrando para as pessoas, e que é uma troca, que você dá o seu tempo e recebe o tempo das pessoas, sua visão vai mudar e você vai querer fazer isso para gente estranha, você vai para outra cidade para narrar. Já tô pensando, pô, férias agora, talvez eu leve até um livro e uns dados na mochila pra encontrar uns malucos na rua. Vamos jogar um RPG aí, doidão? Tipo, cara, mas é bem isso, assim, porque a gente vive numa sociedade de muita cobrança também, é uma sociedade cada vez de mais estresse no simples trabalho que você tem até sendo você responsável por gerir uma empresa ou o que seja. Então, existem níveis de estresse e a gente tá vivendo cada vez mais sabendo... Que isso tem se acentuado cada vez mais, e você ter a possibilidade de viver um personagem, de sair desse momento de estresse e ser um herói, sabe? Ou, sabe, se divertir vivendo uma pessoa que você não é por algumas horinhas, faz muita diferença. É, a catarse no capitalismo tardio, ela é necessária. É isso. Bota aí, pô, uma música massa aí pra gente ouvir. Nação Zumbi. Meu maracatu pesa uma tonelada. Tem que ouvir isso aí e cair na porrada com a galera que é escrota aí. Não vou citar nomes, mas tem ismo no final, alguns. Então, senhoras e senhores, vamos começar agora o FAQ, né? O serviço de atendimento alqueloniano, né? Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais e divulgue a mídia independente. Deixe seu conteúdo em ossolevalvice.blogspot.com. Mande sua carta para ossolevalvicio@gmail.com. assine nosso canal no Telegram e saiba em primeira mão nosso conteúdo, t.me/OcioCast, e faça parte do grupo agregado Seguidores de Quelone, em t.me/Quelonianos. Todos os demais elos em nosso Jequitibá Corrente, linktr.ee/xikowisk. Como não só de curtidas vive o ser, pense em contribuir financeiramente. Use a chave Pix, ocioleva ao vício podcast@gmail.com, e ajude a causa ou só pague um italiano pra gente. Agradeço a sua audiência, beijo no seu quengo e até a próxima. Carreiro.